Olá, seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado eu tenho hoje para falar sobre muitas cartinhas. Tenho aqui o Bruno Assis. E aí, galerinha, estamos de volta aqui para encher o saco de vocês e dessa vez para falar sobre cartinhas. Cartinhas, vejam só vocês. Então, ou estampas ilustradas com Estampas ilustradas, pode crer. É um nome que eu, em particular, não vejo muita lógica. Estampas ilustradas, mas beleza. Se você caiu aqui de cara e não está entendendo o que está acontecendo com esse podcast, a gente veio aqui para abrir um novo bloco, né? Esse aqui é o episódio de estreia de um novo formato que a gente está desenvolvendo aqui na Casa do Carvalho, que é sobre Pokémon TCG. A gente tá fazendo aqui um conteúdo multimídia. Olha só que bonito, né? Conteúdo multimídia. Multimídia. Nossa intenção aqui é apresentar um deck, né? Através do podcast. E um conteúdo de vídeo lá no canal da Casa do Carvalho, complementando esse conteúdo desse deck aqui. Então, por exemplo, hoje a gente vai tratar de um deck que é Mewtwo GX com Lunala GX, né? De certa forma. Então a gente aqui no podcast, a gente vai fazer uma explicação do deck, falar um pouco das cartas, e no vídeo vai ter a parte do gameplay, né? Então é um conteúdo que interligado, né? Cê vai estar tudo aqui na postagem desse episódio. Vai ter o podcast e o vídeo pra você conferir. Então tá tudo aqui já, tá tudo de boas. Uma outra informação relevante é que a gente também vai deixar a decklist, né, desse baralho que a gente vai estar usando, pra você importar lá no Pokémon TCG Online. Se você quiser, é interessante que você, por exemplo, se você é mais novato e você quer entender um pouco melhor como funciona o deck, que você importe essa lista no TCG Online e vá acompanhando enquanto a gente vai falando das cartas. E se você quiser testar, eventualmente, se você tiver todas as cartas, você pode testar. Se você não tiver as cartas, você pode assistir o vídeo e ver como é que o deck ele funciona no gameplay ali na cara e na coragem. Exatamente. E o bom é que você não precisa ficar vendo a lista, ai meu Deus, é tanto disso. Não, você só vai lá, Ctrl-C, Ctrl-V e já tá com a sua listinha pronta no online, sem precisar ficar se matando, olhando pra uma tela. Exatamente, porque no TCG Online, eu descobri até agora pouco isso, não tava sabendo. Mas quando você importa, tem a opção lá de criar o baralho e tem a opção de importar. Quando você importa, ele puxa o que tá na área de transferência. Então ele puxa, é só você copiar ali o que tiver no post e ele já vai importar o baralho tudo certinho pra você. Exatamente. Então a gente vai entrar aqui na explicação do deck, né? Corretamente. Mas antes de começar, eu queria só fazer aqui um pequeno anúncio, muito marotinho, porque aqui a Casa do Carvalho fechou a gente firmou aqui uma parceria lá com o pessoal do TC Gotcha. É um site que vende paranauezinhos de TCG. E você pode comprar lá cartinhas avulsas. Eles estão também vendendo agora em pré-venda os boxes da... Como é que é o nome? Da próxima expansão? Invasão Carmim. Olha só que bonito. Isso. Então, se você quiser por um preço bacaninha, que lá acho que tá R$189,90. É um bom preço pro box, né? Tipo, box geralmente tá um pouco mais caro. Então eles estão vendendo lá na pré-venda. Então, acessa lá o tcgotcha.com.br. Tem os links lá no post desse episódio de podcast, lá no nosso site, portal23.com.br. Você pode acessar lá e conferir. E já faz aquela pré-compra linda, maravilhosa. Exatamente. E torce pra vir aqueles GX maravilhosos. Aqueles GX muito marotinhos. Como a gente falou, aqui a gente vai tratar hoje de um deck de Mewtwo GX com Lunala GX, né? O Bruno, meu amigo, você que montou esse Baralhovsk aqui, né? Você quer comentar alguma coisa sobre ele em particular? Sim. A gente pode começar pela estratégia, né? O deck, ele tem um poder de ataque grande até, digamos, pelo primeiro ataque do Mewtwo, o que faz ele bater com múltiplos de 30, então 30, 60, 90... para cada energia ligada nele. Então não necessariamente é uma psíquica, poderia ser uma double ou tudo mais, mas no caso do deck a gente só vai com uma psíquica, né? Sim, com sim. Energias psíquicas. Exato. Então basicamente o que a gente quer fazer é montar a Lunala pra ela dar suporte pros nossos Mewtwo's. Exatamente. E aí a gente vai. E aí, como a Lunala, ela tem a habilidade de mover as energias psíquicas no campo, a gente pode movê-las pra algum outro Mewtwo. Se o nosso Mewtwo já tá muito dano, a gente recua, coloca outro Mewtwo, passa as energias pra ele e ele vai batendo. E assim, de um jeito, a gente vai conseguindo sempre conservar as energias em campo e sempre fazendo elas renderem pra dar um bom ataque, né? Exatamente. É, como você falou, a Lunala tem uma habilidade que ela move as energias em campo, né? Então, conseguindo montar ela, lógico que não vai ser tão rápido, né? Porque ela é estágio 2, né? Então a gente precisa conseguir colocar o Cosmog e o Doce Raro, né? Porque a gente só vai com um Cosmoen, né? Sim, sim. O Cosmoen, ele tá aqui mais pra preencher espaço, né? Tipo, falar assim, tenho, né? Caso caso dê algum ruim. Se der muito ruim, a gente vai com ele. Exatamente. Então a gente vai com uma linha de 3 Cosmoen, 3 Cosmog, 1 Cosmoen e 3 Lunalas. Mas são 2 Lunalas GX e 1 Lunala regular. Tem algum motivo em particular pra essa Lunala regular ou é só pra, tipo, prêmio ímpar mesmo, sabe? Então, tem a questão de ser um prêmio ímpar também, mas no caso o Mewtwo ele bate 30 pra cada energia nele, né? Sim. Já essa Lunala ela bate 40 pra cada energia. É, então, verdade. Então com 3 energias ela bate o mesmo tanto que o Mewtwo bate com 4. É um ponto. Fora que realmente também tem a questão de ser um prêmio ímpar e tudo mais. E ela é uma boa atacante. Mas como ela demora um pouco mais pra ser montada, a gente vai primeiro começar com o Mewtwo. Aí a nossa preferência no baralho vai ser montar a Lunala GX, montar o Mewtwo. E aí a Lunalinha, ela vem, tipo, como segundo atacante, assim, quando a gente conseguir montar ela e tudo mais. Sim, sim. É, verdade, faz sentido. É, o Mewtwo ele é mais fácil porque ele é básico, né? Tipo, pegou ele ali... É, exato, ele já entra atacando, né? Uma energia nele já tá atacando, primeiro turno. E o Mewtwo tem outra vantagem, né? Tipo, a gente consegue puxar ele com a Bridget, né? A Bridget, ela já consegue puxar ele no primeiro turno. Então a Lunala seria mais pra, tipo, um late game, caso você tenha perdido já os Mewtwo's e tá precisando recorrer a um recurso. Ou, sei lá, pra Exo 2 Mewtwo, né? Tipo... ou então até de repente pra entrar numa troca de prêmios justa, sabe? Que você vai derrubar o cara, vai ganhar 2 prêmios e vai dar 1 em troca. Sim, sim. Já vale a pena também manter a Lunala. E como eu disse, tipo, é um pouquinho difícil montar ela, então a gente vai focar nela mais no final do jogo. Primeiro tem que montar a GX. Exatamente. A GX é a nossa preferência, depois se der a gente monta ela na linha Babies. É isso aí. Falando em GX, qual GX você acha que é mais interessante? Porque a gente tem 3 usuários de GX aqui, né? Tem a Tapulele que cura, mas raramente o pessoal usa a cura Tapo GX, né? Que usa só uma psíquica. O pessoal, quando usa Lele, usa mais pela double mesmo, né? Mas como esse deck é psíquico, né? É uma possibilidade, né? Você usar o Curatapo. O Curatapo, ele cura 2 Pokémon no banco, né? Sim, 2 no banco. Ele é tipo uma Max Potion em dupla, né? E sem perder energia, né? Que é melhor ainda. Aliás, até interessante a gente comentar da poção máxima, né? Da Max Potion. Porque a gente tem 3 Max Potion aqui. Justamente porque a gente pode transferir as energias, né? Com a Lunala. Exatamente. Né? Então... A jogada é basicamente o seguinte: se a sua Lunala, ou o Mewtwo, ou qualquer bicho seu que esteja correndo perigo ali, tá com muito dano, você simplesmente usa a habilidade da Lunala, tira as energias do carinha que tá com dano, passa ela pra qualquer outro bicho, você vai tacar a Max Potion curando o carinha com dano, e aí depois você vai voltar todas as energias que você quiser pra esse carinha que já vai tá limpo, né? Exatamente. E aí você já fez todo o rolê. É, você consegue... Além da Max Potion, a gente vai usar a habilidade da Lunala também pra, de repente, recuar. Como a gente tem o estágio do Altar Lunar, que permite que todos os nossos Pokémon que tenha uma energia psíquica ou Dark tenha 2 de custo de recuo a menos, então isso dá basicamente custo de recuo grátis pra todos os nossos Pokémon Todos os Pokémon. Tirando o Cosmoen, que ele é muito absurdo, que tem 3 de recuo, todos os nossos outros Pokémons vão ter custo de recuo grátis com o estádio, e aí a habilidade da Lunala pode servir pra, de repente, sei lá, o oponente puxou o nosso Oranguru pra frente, a gente puxa uma energia pro Oranguru, recua aí volta energia pra qualquer coisa. Exatamente. É, falando no Oranguru, ele tem a habilidade, né? A instrução. Quando a gente tiver menos de 3 cartas na mão, a gente pode comprar até ter 3 cartas na mão, né? Por isso que ele vai aqui, é justamente pra comprar a carta. Mas o golpe dele não é ruim não, né? 60 mais 20 pra cada energia, né? Sim, é, ainda mais nesse baralho que a gente pode mover as energias. Então a gente não precisa se preocupar em, sei lá, equipar já a energia no Oranguru, né? Sim. Só conservar energia na mesa pra, de repente, numa situação de muito risco. Exato. Que a gente não tem Mewtwo, não tem Laninha Baby, a gente vai com o Oranguru e bate pra tentar nocautear ou pra colocar mais dano na mesa. Sim, com certeza. Qual é o nome? Eu tinha perguntado do GX, né? Eu acabei desvirtuando aqui, falando das Max Potion. Mas a gente tem a Lunala, que tem a Caída Lunar, que nocauteia um básico, né? Que não seja GX. Sim. Tem a do Mewtwo, que bate duzentão, né? E não é afetado por efeito, nem porra nenhuma. E tem a Cura Tapu da Tapu Lele, né? Que é uma energia psíquica só. Sim. Assim, eu classificaria como... Depende da match, tá ligado? É, depende. Dependendo da partida, você vai querer usar um diferente. Por exemplo, contra Gardevoir é muito interessante você usar o GX do Mewtwo com uma faixa. Você tem um Mewtwo com faixa da escolha, você bate o GX dele e você dá exatamente 230 de dano. Você leva Gardevoir numa porrada só, sabe? Exatamente. Isso é realmente muito bom pra você pegar a primeira Gardevoir do seu oponente que ele custou pra montar, você já derruba ela de uma vez. Exatamente. Agora, por exemplo, numa partida contra um deck de Volcanion, Torkinator, Ho-Oh, etc, eu acho que é muito mais vantajoso a gente acabar utilizando o GX da Lunala pra dar um nocaute do que o GX do Mewtwo, porque a gente vai estar com a Lunala na frente, é o mesmo tanto de energia, são 3, e você consegue nocautear, de repente, não ativo, você pode nocautear no banco, exatamente. Que esteja lá, que esteja sendo preparado. E aí, tipo, já quebra um pouco a estratégia e tudo mais. Com certeza. Mas mesmo que seja o ativo do oponente, você nocauteia ele, você vai ter um monstro na frente que tá com 250 de vida, ao invés de 190. O efeito é basicamente o mesmo, só que nessas condições, a Lunala acaba sendo melhor. Já o da Tapu Lele é aquilo, em algum momento pode ser útil. Eu acho que não é o principal GX, mas é um GX que é bem interessante de ser usado. É de uma necessidade, né? Se a gente teve que descartar as Max Potion muito cedo, ou se a gente tá num revés muito grande, vale a pena a gente considerar também esse GX, porque ele é muito bom. A gente acabou esquecendo de comentar, mas a Tapu Lele, ela tem a habilidade dela, né? Que a gente coloca ela no banco e ela busca um apoiador, né? Do deck. Sim, ela é pro banco. Exatamente. Qual é o nome? É o novo Shiny X, né? Vai em todo baralho, né? Então, a linha de Pokémon é basicamente isso, né? O Oranguru, pra comprar carta, né? Tipo, 3 cartas. É mais pra quando... Ou a gente usa todas as cartas muito rápido, ou quando a gente toma um N, tipo, no final do jogo, que a gente fica só com uma carta, né? A gente compra 3 cartas, às vezes vem um Sycamore, alguma coisa assim e tal. Sempre é bom ter. Tem o Cosmog pra evoluir pra Lunala, né? O Cosmog Cosmoen. A Lunala serve pra transferir as energias. Bater 120 com 4 energias, né? Porque aí ela... Ah, é verdade, a gente esqueceu... agora não lembro se a gente comentou, mas o golpe de 120 de dano dela, que tem 4 energias, faz com que o oponente não possa curar, né? No próximo turno. Sim, dependendo do deck do cara, assim, talvez seja útil. Às vezes é útil mesmo. Porque é um bom dano, né? 120 é bom, né? Não é um dano sim, ruim. Sim, 4 energias na Lunala e 4 no Mewtwo é o mesmo dano. Exatamente. E aí, no caso, Lunala GX. A GX, né? Exatamente. Tem a outra do Lunala que bate... A outra é até interessante também, né? Sim. Esse segundo golpe da Lunala Baby, né? Que é a não GX, ela lembra um pouco do Yveltal, né? Que ela bate e volta energia pro banco, né? Só que ela move todas as energias dela pro banco, né? Então, como ela quiser. Então, é até interessante nesse deck, se a gente tiver uma Lunala GX, a gente pode deixar essa Lunala na frente... Com 3 energias, ao invés da gente bater 120, a gente pode bater 130 e recuar todas as energias pra trás. Então. Porque no próximo turno a gente pode usar a habilidade da GX pra voltar as energias pra ela, caso ela não morrer. Exatamente. E se ela morrer, as energias continuam. Exatamente. É uma boa jogada também. Conseguir montar as duas. O difícil é conseguir montar as duas, né? Mas conseguindo montar as duas é uma boa jogada mesmo. Eu diria até que é, às vezes, até mais interessante do que o Mewtwo, né? Porque se a gente conseguiu montar uma Lunala, duas Lunalas, uma GX e uma normal, a gente conseguiu colocar o Mewtwo em campo, tá ligado? Ela bate e volta as energias pro Mewtwo, tá ligado? Uhum. Ou pra alguém, né? Ou distribui, né? Pra depois reorganizar. Sim, sim. É, então a gente tem as duas Lunalas, tem o Mewtwo pra bater 30 vezes as energias. E o segundo golpe também cura, né? É verdade, tinha até quase esquecido. O segundo golpe, é bem interessante também. Por 12 energias você vai dar 60 de dano e cura 30 de você mesmo. Exatamente. De repente ali pra fechar uma contagem do oponente pode ser até interessante se exatamente. E o Super GX dele que bate 200, se a gente equipar uma faixa bate contra o GX e X, né? A gente bate 230, sim, matando quase qualquer coisa do jogo, né? Exatamente. Quase qualquer coisa. E sem contar que o GX dele não é afetado por habilidade, por efeito nenhum no Pokémon ativo do oponente, né? Exatamente. O que é muito bom também. E a Lele que serve pra gente buscar apoiador, tem o golpezinho dela lá que é sempre muito bom, né? Tipo, quando o oponente tem muita energia nele. E numa necessidade, né? Tipo, porque com a Lunala, como a gente pode entuchar ela de energia também e dar um puta dano pra fechar ali algum jogo, alguma coisa do gênero, né? Sim, sim. Essa é a linha de Pokémon, né? Tipo, acho que a gente falou bastante dos Pokémon, tá bem explicadinho, né? Os efeitos deles e tudo mais. Acho que só pra fechar, meio que dando uma classificação assim de atacante, eu acho que claro que também o ataque da Lunala GX é situacional, mas pra mim, tipo, o Mewtwo é o principal atacante, sem dúvida. Sim. Se conseguir montar a Lunala Baby, ela é a segunda atacante, se não a gente vai pra Tapu Lele como segundo atacante. E acho que talvez o Aranguru também entra como um bom atacante, dependendo do jogo do oponente. Se ele tá com um Pokémon cheio de energia também, o Aranguru pode ser interessante. Com certeza. Enfim, falando agora dos itens, a gente tem aqui, obviamente, os doce raro, porque sem eles a gente não praticamente não vai conseguir fazer mais de uma Lunala, porque a gente só tem um Cosmoem, né? Uhum. Numa necessidade a gente vai usar o Cosmoem, mas a prioridade é fazer a Lunala no doce raro, pra agilizar a situação. Sim. Doce raro, né? Caso você não saiba, ela vai pegar o básico e evoluir pro primeiro estágio, né? Sim, primeiro não, sim. Segundo, né? Estágio. Tô viajando aqui. Então o Cosmog evolui direto pra Lunala sem necessidade do Cosmoem. Uhum. Que é bom, né? É o único bicho que vai utilizar isso, então é pra ele mesmo. O Elixir máximo serve pra quase todo mundo, né? É, sim, sim. Sem contar que assim, praticamente sempre você vai ter um básico em campo, né? Sim. Vai ser difícil você não ter um básico. É, com certeza. Vai ter o Oranguru, a gente provavelmente vai buscar o Oranguru sempre na Bridget. O Mewtwo também sempre vai estar em campo. A Lele, né? A Lele sempre vai estar em campo praticamente também. Sem contar que com a habilidade da Lunala GX, você pode simplesmente usar o Max Elixir pra trazer alguma energia pro banco, mas colocar ela no campo e usar a habilidade pra empurrar pro ativo, né, também. Exatamente. O Elixir máximo, ele só funciona pra Pokémon básico, então você não vai conseguir puxar numa Lunala se ela estiver no banco. Mas, sim, se você conseguir puxar pra algum básico, a Lunala pode remanejar pra algum outro que esteja necessitando, né? Até pra ajudar no recuo também, né? Sim, sim. Jogou um Elixir, caiu no banco, tocou pra frente e recua, né? Por causa do altar lunar. É meio difícil falar, né? Eu até acho que, por exemplo, o altar lunar poderia ter até 3 cópias nesse deck, né? A gente vai com 2. É verdade. Poderia até ter 3 só pra, tipo, dar aquela garantia, sabe? É verdade, é verdade. De repente não passar sobre os estágios do deck do oponente, pelos ventiladores de campo, pra você não precisar ficar tão preocupado com isso. É isso que eu ia falar. Mas 2 já ajuda bastante, assim. Mas 3 não, acho que seria o ideal. É, não, provavelmente é. É porque com o ventilador de campo, as Stadium Ward hoje em dia são diferentes, né, de antes, né, tipo, sim, só quebra com estádio, né, tipo, mas eu acho que é mais situacional também, né, porque o deck ele parece ele tem cara de que roda bem, tá ligado, com qualquer um que você colocar, tá ligado, ele vai ir bem, tá ligado. Então o estádio é mais situacional mesmo, né? Tipo, precisou recuar, aí você precisa do estádio. É, exato. A gente falou um pouco do estádio antes, então a gente não vai nem entrar muito no mérito dele. É, mas sim, você falou que são dois estádios, né? É bom ressaltar isso. A gente também, sim, o Elixir Máximo a gente vai com 4, porque é bom ter, né, essa treta toda. E os Doce Raros que a gente falou antes vão 3, né? Porque são 3 cosmodos, né? Sim. Então, é basicamente isso. Os Max Elixir, que a gente falou... O Max Elixir não, os Max Potions, que a gente falou antes. Que é pra recuperar todo o dano que a gente recebeu, né? Em campo. Em um Pokémon. E, por consequência, descartar todas as energias dele, né? Só que não, nesse caso. A gente vai com 3 cópias. Sim. E, digamos que numa pior das hipóteses, a gente precisa descartar algumas energias. A gente ainda tem o Super Bastão, né? Que recupera uma combinação de 3 cartas de Pokémon ou energia básica da pilha de descarte de volta pro deck. Então ele tá ali mais como um alívio, né? Caso a gente precise descartar algumas energias, perder de alguma forma, a gente consegue recuperar elas pro baralho. Exatamente. Sim. A gente vai com 4 Ultra Balls também, por motivos óbvios, né? Tipo, Ultra Ball descarta 2 cartas e coloca na mão algum Pokémon do deck. A gente vai usar mais pra tapulê ele. Se a gente tiver já com o nosso campo meio que formado, a gente vai procurar Lunala pra poder fazer evolução, ou o Pokémon que precisar, mas no começo é mais drástico por causa da Lelezinha, né? Sim, exatamente. É necessário. E de item é praticamente isso, né? Na verdade tem as ferramentas, né? As ferramentas é legal falar no final só, né? Tipo, seguir a ordem aqui, né? Dos bugs. Que nem a gente falou também da Bridget. Então a tapuleira puxa a Bridget, de preferência no começo do jogo. Então a gente põe 3 Pokémon no banco. Aí seja eles regular, né? Ou GX, né? Então, por exemplo, a gente pode puxar o Mewtwo. Não atualizou o texto. Então a Bridget, ela tem que entrar no começo do jogo, de preferência na primeira tapuleira, no primeiro turno, segundo turno, né, o mais rápido possível, pra puxar 3 Pokémon básicos do banco, né, pro banco, aliás. Então a gente pode, a carta ela diz que são um Pokémon X ou 3 Pokémon básico, né, que não sejam X. Só que como ninguém mais tá usando praticamente X, e nesse baralho não vai mais X, né, não tem nenhum X, a gente vai conseguir puxar todos os básicos, né, diretamente pro banco. Não restringe GX, né? Exatamente. Só de alegria e puxa o Mewtwo também. Aí um abraço. Mewtwo pode ser puxado, Cosmog, Oranguru, e tudo mais o que for necessário, né? Sim. A gente vai também com quantos Guzmans aqui? 3 Guzminhas. É o novo Lisandre. A gente puxa um Pokémon do banco do oponente e coloca um ativo também novo, né? Então, roubado pra caralho. Mano, eu até tava prestando atenção esses últimos dias que eu tava jogando. Tipo, é muito mais... Esse efeito é muito melhor que o do Lisandre, né? Cara, assim, depende um pouco, né, do deck, por exemplo. Como a gente tem recuo gratuito, praticamente, pra gente é ótimo, pra gente é excelente. Sim, sim. No geral, ele é melhor do que o Lisandre, assim, pra mim. É porque, às vezes, é muito mais fácil bater com o bicho do banco, tá ligado? Tipo, preparar o banco, vai preparando o banco. E aí quando você já tem o bicho atacando ali, é só você dar o Guzman e já sobe atacando, tá ligado? É muito, muito forte, sim, muito roubado. Sim, sem dúvida. Então a gente vai com 3 Guzmans e 4 Ns pra gente embaralhar as mãos de cada jogador, né? No próprio baralho e comprar a quantidade de prêmios restantes de cada um, né? Obviamente. Então é mais pro... Nem sei, nesse deck aqui, se ele é mais pro mid-game, late-game. É mais quando o oponente tiver... É que hoje em dia, sem o Versus Seeker, é muito mais fácil dar N, né? Sim, se você tiver com alguns recursos, né? Se você tiver com alguns supporters e tal. Sem o Versus Seeker fica difícil. Então, pra guardar recurso, o N. Sycamore, são 4 cópias também, pra gente descartar a mão e comprar 7 cartas. Sem muito segredo. 2 Skylas... pra gente procurar algum treinador do baralho e colocar na nossa mão. É bom pra Harikandi, é bom pra Max Potion, é bom pro Super Rod, né? É bom pro Altar Lunar. Tipo, serve pra qualquer coisa, né, nesse baralho. Que tiver precisando, né? A escala é boa mesmo nesse deck. A escala é muito boa. É, como você disse, tipo, o Altar Lunar é sensacional, conseguir buscar ele com a Skyla. É, Harry Candy, quando por acaso não estiver na mão. É, o Max Elixir, Max Potion, que vai ser também muito bom poder usar ela pra pegar Max Potion naquela hora que você precisa salvar o dano de algum Pokémon. É sensacional, cara. Exatamente. Ela nesse deck é muito boa também. É, a única coisa que não dá, né, pra quem é mais novato nos TCG online da vida, como você só pode usar um apoiador por turno, é meio complicado, por exemplo, tipo, usar a Skyla pra Ultra Ball, pra pegar uma Lele, pra pegar outro supporter, é, tá ligado? Sim. Aí às vezes é compensa, você já... ferrado. É, você faz mó rolê, né? Só que você pode puxar já até um supporter com a própria Skyla, né? Só que você não vai poder usar ele, né? Não, acho que ela só puxa item, não é? Ou puxa treinador? Não, é treinador. É treinador. Ah, é, não, treinador. Tá certo. Então, ela pode puxar outro... Oi? Eu tô confundindo com a Corrina, nossa, tô na brisa louca. Ah tá, é verdade, verdade. E outra carta que ela pode puxar também é a faixa de escolha, né? Que é o último item aqui do nosso baralhozinho, que aumenta 30 de dano no nosso Pokémon ativo, caso ele esteja batendo num Pokémon GX ou X, né, ou do X. Oponente. Então a gente vai com 3 cópias, porque são 3 Mewtwo's, né, praticamente. 3 Mewtwo, dá pra distribuir aí, não vai ter muito mais necessidade de ter 3 atacantes, né. É, exato. E 12 energias psíquicas, eu acho que é mais que o suficiente pra pros Elixir máximo, né, dar certinho e ah, tal. Ah, com certeza, com certeza. É, acho que esse número realmente ele vai mais por conta de não correr o risco de falhar muitos Elixirs. É, no comecinho, mas, né? Sim, mas se a pessoa quiser de repente tirar um Elixir e tirar uma energia e quiser colocar, sei lá, mais um Guzman, mais um Estágio, mais uma Skyla, acho que é válido também. Porque até pra contar mais com a consistência do deck, né? É. Eu pra ser bem honesto, eu acho que eu tiraria até uma Skyla. Não vou tirar, tá ligado? Porque a gente vai fazer gameplay, né? Dessa versão desse baralho. É, lá pro YouTube. Mas eu até acho que duas Skylas. Porque é mais situacional, né? Às vezes é mais quando a gente tá precisando ali de um item meio, né? Meu Deus, preciso desse item. Aí às vezes a Skyla pode ser mais útil. Mas eu acho que, bom, posso estar enganado, né? A gente vai ver, né? Eventualmente. A gente vai tirar a prova. A gente vai tirar a prova. Ou talvez um Guzma realmente fizesse uma boa. Um Guzma mais, né? Fizesse uma diferença ali e tal. Mas é basicamente isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar desse deck? Porque eu achei ele... Eu, tipo, olhando assim o baralho, me parece consistente, sabe? Tipo, sim. É estratégia base, né? Tipo, startou. Não sendo de ler, tá tudo bem. Startou com... Puxou, deu um jeito de puxar Lele pra puxar uma Bridget. Enche o banco com Oranguru. Cosmog Mewtwo, de preferência tendo dois Cosmog em campo, né? O ideal é startar os Cosmog, né? Acho que o ideal é startar de Mewtwo e conseguir puxar... Dois Cosmogs, né? É um ponto. Melhor é startar de Mewtwo mesmo. Que com uma energia ele já tá batendo dano, né? Verdade. É, já tá batendo bem até, digamos. 30 de dano por uma energia é bem legalzinho. É legalzinho. E fazer as Lunalas o mais rápido possível. E é isso aí. Eu acho bacana. Eu também acho bem legal a ideia desse deck. Eu gosto desse tipo de deck que a gente tem mobilidade, né? Sim. O que mais me encanta nisso é justamente isso. A gente poder usar o estágio a nosso favor. A habilidade da Lunala de remanejar as energias. Uhum. É, pra conseguir trabalhar tanto pra dar dano a mais, dano a menos, conservar uma energia no campo, fazer o negócio do recuo. Eu acho isso... Aliás, também o Max Potion... Eu acho isso muito sensacional nesse deck. A mobilidade que ele tem e a capacidade de repente você tá com um atacante, de repente você já pode estar com outro tranquilo, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito legal. Exatamente. É, desse deck. Um dos pontos fracos, assim, é que pode ser um pouco custoso você conseguir tipo, fechar o dano ali na hora, às vezes, de bater. Se você tiver só com 3 energias em campo, é meio ruim. É, você tem que colocar muita energia em campo, né? Sim, o ideal é pelo menos você ter 4 energias em campo, porque aí com a Lunala você consegue dar 120, com a Lunala GX 120, com o Mewtwo você consegue dar 120 também. Sim. Com a Lunalinha Baby você consegue dar quanto com 4 energias? 416. 160, 160, né? É. 160. Então, tipo, o ideal é você ter 4 energias em campo pra bater, assim, se o deck do seu oponente for de GX, pesado e tudo mais. Exatamente. É, mas de resto, tipo, acho que... Não sei se tem muitos pontos, assim, negativos a adicionar. Acho que é só isso mesmo. É. Ele não, ele, às vezes ele pode não bater tão forte. Mas se ele, você conseguir deixar o jogo de um jeito que você consiga dar 2 hits KO... Aí já tá sensacional. É, já. Exatamente. Ele dá uma tancada, né? Porque como você consegue remanejar as energias, você pode usar as Max Potion, né? Os bichos têm bastante dano. Então, sim. É... Acho que tirando... Acho que, tipo, Bad Match mesmo é no Mewtwo, né? Porque ele toma pra psíquico, né? E a Lele é psíquica, é. Né? Ah, não, mas a... Esqueci, ó. O dano da Lele não bate na fraqueza, né? É, não. Eu acho que o maior problema desse deck é Garbodor, porque quando, como a gente vai querer montar o jogo um pouquinho rápido, a gente tem que segurar os Max Elixir. É, e a gente usa bastante item, né? É Harikand, então, Max Potion, é Ultra Ball, é Max Elixir, é perigoso, então, mano. Então se a gente precisar da Max Elixir pra matar um Drampo que tá na frente, o Garbodor vai vir comendo cuzes depois, sabe? Então exatamente. É meio perigoso. Garbodor é uma partida bem complicada pra esse deck, mas dá, sabe? É, como. Na Mirror, o Mewtwo não joga, né? Porque tá uma psíquico também, né? É só a Lunala e a Lunala. É muito mais dele. Interessante bater com a Lunala GX, já que... A gente vai impedir o oponente de usar Max Potion. Né? Exato, exatamente. Tem que ser com a GX. A outra, ela pode servir pra dar uma tancada e jogar pra trás as energias, né? Pra não perder. Sim, sim. Mas a estrela na Mirror é a Lunala e a Lele mesmo. A GX e a Lele GX. Pra dar fechadão. Com certeza. Mas assim, ao mesmo tempo que o Garbodor, ele é uma bad match... Se a gente consegue bater rápido, porque, por exemplo, o Garbodor também toma fraqueza pra psíquico, né? Psíquico, sim. Então ele tem 120, então a gente precisa de 2 energias pra matar ele, tá ligado? Com o Mewtwozinho, Mewtwozão, né? É, do sucesso. É que eu digo, assim, o problema maior seria, tipo, se a gente tem um Drampa na frente, a gente tem que atacar naquele Drampa, sabe? Sim, sim, sim. Porque aí se ele tá locado, forçar... a gente danou-se. É, a gente vai ter que forçar um pouco mais o deck pra, sei lá, pelo menos conseguir dar o GX do Mewtwo ou 2 hits nele. Exatamente. É, então tem que tomar cuidado nessas situações, assim. É. Porque Garbodor e Espeon GX vai ser meio fácil. Com 3 energias e... Com 2 energias leva qualquer Garbodor. Sim. Com 3 energias e uma faixa leva o Espeon. Sim, então sim, é bem com tranquilo. Certeza. É, o único ruim mesmo do Garbodor, e... Eu acho, né? É o lance da habilidade, né? Porque o Garbodor geralmente vai da habilidade, né? Sim, sim. E ele loca nossas habilidades e a... Não é nem tanto pela Lele, né? Mas pela Lunala mesmo. Porque se ficar sem a habilidade dela é meio arriscado, né? Nesse deck. É um pouco ruim. É. Ele depende muito da habilidade da Lunala pra ele funcionar melhor. Pra usar as Max Potion, pra usar o Elixir com segurança, né? Pra ter que pensar. Então se você vai jogar com o Garbodor com esse deck, é melhor você, sabe? Tipo, não sair usando os itens, né? Você literalmente vai calculando e vendo quando usar a hora certa e tal. Tem que estudar melhor essa parte. Senão é meio suicídio, né? Sim, sim. Contra Gardevoir ele deve bater bem também, né? Por causa dos golpes aí do Mewtwo. Que você falou dos 200 com a faixa, né? Sim. Já leva contra Gardevoir. Contra Gardevoir a gente só precisa tomar cuidado com as energias que vão estar no Mewtwo, né? Sim, pra bater. É, exatamente. E aí, às vezes, é até interessante... Assim, o ruim é que na Lunala a gente tem que ter 4 energias pra bater. É. Mas é sempre bom se, de repente, começar a considerar ela. Ou, no caso, quem joga muito contra a Gardevoir é a Lunalinha, né? Que ela bate e vai voltar as energias pro banco. É um ponto. Porque ela... Se a gente precisar botar 4 energias na Lunala, quanto que a Gardevoir bate? É 30 vezes, né? 30 por cada energia. 30 pra cada energia. Então a gente já tem 120 aqui de dano, né? Na Lunala de graça. É quase metade do... É metade do dano que ela precisa. Ela só precisa de 4 energias, né? Então é um pouco dramático mesmo. Tá sem energia nenhuma com a Lunalinha normal, é uma boa mesmo. Que ela vai precisar colocar lá as suas... 6 energias, né? 6, é. Então é isso aí. Então, ela vai precisar colocar 6 energias pra matar um bicho, tipo, que não é nem X, nem que não é X, exatamente. Então, exatamente. Então... Mas, sem contar que, tipo, como o Mewtwo bate de uma certa forma que nem a Gardevoir também, tipo, de 30, né, múltiplo de 30, é... Um Gusma dado no começo do jogo, no round certo, tá ligado? Já quebra um pouco as pernas do cabra, sabe? Sim. É sempre sem bom. Contar que é muito fácil pra esse deck conseguir colocar 2 energias no primeiro turno, sabe? Até o segundo turno já tá com 3 ou 4 energias. É bem comum, assim. Então é fácil pra gente desmontar esses decks que contam muito com evolução. É bem sim, tranquilo. Sim. Outra coisa que é interessante pra. No caso da Gardevoir, é que se ela precisar montar, sei lá, tipo, 6 energias pra matar uma Lunala no regular, tá ligado? A gente com 2 energias volta destruindo ela, né? Porque sim, a Leila ela bate com uma double, né? Tipo, uma double não, porque a gente não vai com double no deck, né? Mas com 2 energias a gente já tá. 6 vezes 2 dá... 6 não, 8, né? Seriam 6 energias, mais 2, 8 por 2 dá 160, né? Uhum. Mais uma... Já dá, tipo, com a faixa já 190, né? Então já dá pra dar um caldo ali contra a Gardevoir. É uma coisa boa. Sim, sim. Então, é isso aí, né? A gente falou desse deck aí. E agora, se você... Né, tiver interesse, você pode assistir lá o nosso vídeo com a gameplay que a gente vai publicar no YouTube também. Já está lá, né? Aliás, já está lá no YouTube. Você pode conferir a gameplay desse deck. Ou, se você tiver as cartas todas, né? Você pode importar o deck, fazer algum ajuste que você já ache interessante fazer. E você pode testar por conta própria também esse deckzinho de Mewtwo GX com Lunala GX. E... É isso. é mais curtinho, né? Esse cast aqui é mais curto mesmo, justamente pra gente apresentar o deck. E aliás, se você é novato no TCG, a gente aconselha que você já assista também o deck, como que funciona, pra poder ter uma noção de prática de como que o deck roda, tudo mais e tal. E aí você faz as seus ajustes, seus testes e tudo mais. Então, no mais é isso, a gente vai ficando por aqui, né? Basicamente, já. Não vou nem ficar fazendo jabá, não, é. Ó, sabe o que você faz? Você entra lá no nosso site, portal23.com.br, tem uma postagem desse episódio lá, na página inicial, né? Obviamente. E tem lá o deck lá pra você copiar, e tem o vídeo pra você assistir, se você está assistindo diretamente aqui do nosso site. No mais é isso aí, então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da explicação desse deck, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. Falou.